271, não aguarde vetoração para posto localizador. Guardado, obrigado. Recebido em Salvador, mantendo 3000, eco de novembro. Eco de novembro, a 1-2 milhas noroeste da posição Duna, reassuma a navegação na proa de Duna. Reassuma a navegação na proa de Duna, eco de novembro. Jorge, cadê para 510? 510, Azul 2711, confirmando condições de efetuar aproximação visual? Totalmente, senhor. Gente, autorizado, informe nacional enquadrado. Faltaremos, obrigado. Controle de Salvador, boa tarde, é o Papatango Fox Papa Mike. Papatango Fox Papa Mike. Contato radar na decolagem, sua via saída Momo para nível de voo 410. Saída via Momo para o 410, Mike. Eco de novembro, confirme, mantendo a proa? Estamos efetuando a proa para Duna, senhor. Voando aqui à direita. Gente, eco de novembro. Canal 6314, mantém a proa, senhor? Canal 6314, a 1-2 milhas, a leste de Bonf. É, assuma navegação na proa de Nenim. É, assume proa de Nenim, o caminho é 6-3-4. Controle de Salvador, muito bom, né? O Xané 6314 confirmando, reassuma na proa de Petrolina. Fox 10, vento 200 graus, 10 norte. Iniciando decolagem, 10, até 3-1-5. 271, tá interceptando nacional, visual, vai secado. Chané, confirmando azul, 271, chame torre, 18 decimal 95. 18895, senhor, muito obrigado e boa tarde, bom feriado. Controle de Salvador, 6210, atinge, mantém 150, sente da Romeu, campeão. Chané 6210, aciona identificação, dessa via chegada bom médio, para nível de voo 050. Via chegada bom médio, outro 050, grátis. Gente, informa o tráfego à esquerda, Charlie 150 realizará toque remetida na pista auxiliar, não interfere com a sua aproximação, aguarda autorização de pouso. Valeu, 2719. Decolou 209, chama controle 1-2-0-8, bom voo. 208, obrigado. Jorge, eu tô com o RMT-30, comprou do litoral sul. Mantenha a vertical do farol de Itapuã com curvas pela esquerda. Reporte visual com a TR na final da pista 11. A proa agora presente do farol de Itapuã, com espera pela esquerda, é contada visual com Israel, é algo pior. TR na final da 10. Em contato radar na decolagem, suba via saída São Juno, transição ótima para nível de voo 300. Sobe via 300 até 3155, poderia voar lida? Suba via até 3155. Obrigado. Teste no Unicom, que agora o Charlie 550 se encontra à sua direita, mantendo a vertical do farol de Itapuã, não interfere com a sua aproximação, mantendo no meu pé. Gente, azul 279, está avistado com o tráfego. Você agora está com a visual com a TR. Tem condições de prosseguir a retaguarda do tráfego? Afirmo, dá presente na retaguarda do tráfego. Gente, reporte livrando o sinal 1-0. Reportará livrando o prolongamento da 1-0, Sierra, golpeação. foi interceptar o localizador após a proa é bem da venda? 5 de novembro. Estamos mantendo 3.000 proa de dona, senhor. Cliente, desça para 2.000 pés e posto estabilizado no curso do localizador hoje, o Eco de novembro. 2.000 é posto estabilizado, Eco de novembro. Tá, vou ficar aqui com um bando de pássaros próximo ao final da 1.0. Ciente dos pássaros, vai tomar cuidado com os pássaros, se é a Golfiosca. Se é a Golfiosca, tem condições de realizar uma base curta? A presente, a base curta para 1.7. Ciente, reporte na curta final. Reporte na curta final, se é a Golfiosca. Torre, instalador, boa tarde, 4778.0 da 10.9. 4778, autorizado a NM, até 1.0. Lima 6.0, 4778. 1-2-7-1-1, no solo aos 3-2, liberem direito, chame o solo em 1-2-1, no solo norte. 2-1-9, azul 2-7-1. Puxamos centro Recife, frequência 1-2-5, decimal 4-5, alterno 1-2-6, decimal 8-5. Ciente, na Pro Jabuco, com centro Recife 1-2-5-4-5, 1-2-6-8-5, obrigado, tenha uma boa tarde. Autorizado decolar 1-0, vento 200 graus 1-0 norte. Decolagem 1-0, 4-7-7-8. Vou ficar autorizado, só que é emitido no site, vento 2-0-0 graus 1-0 norte. 2-1-0, dessa via para 2000. 10-8-0 no 5, autorizado, final do procedimento LSX-ray, reporte estabilizado. Para 2.000 pés, reportar a função estabilizado, é a novembro. Eco de novembro, chame Torre Salvador, frequência 1-8, decimal 9-5. 2-9-5, novembro. Mesmo com curva pela esquerda, informa aeronave já passando externo. Está presente pro do farol. Aguardando a autorização, aqui, ó. San 4778, decolado 3-4, chame agora o controle, 1-2-0, decimal 8. 1-2-0-8, boa, 4778. Torre, voo no 620, ponto de espera pronto, boa tarde. Voo no 620, mantém o ponto de espera. Certo. Só forma o uniforme para nível de voo 330. Ok, só dois dias, 478. Pô, Índia, novembro, autorizado pouso, pistão no 0, vento 190 graus, 1-1, nós informa o tráfego, um Charlie 150, à esquerda, no comprovador do farol de Itapuã, mantendo no meu pé. Afirmativa, vamos ver a mudança de regra, cara, funcionar 1-7, fica presente. Só confirmando, o tráfego está à direita, informe para o cancelamento, o Eco Índia, novembro. Estão solicitando a mudança de regra, uma base pela direita 1-7. É com de novembro, cancelado 3-5, curva esquerda, giro base pela direita, reporte final 1-7. Tá, final 1-7, é de novembro. 2-0, autorizado alinhar e manter pistão no 0. 1-0, 1-0. Instalador, Thiago, que é visual com é com de novembro. Confirme. Papa Romeu, Thiago, que é visual agora às 3 horas com é com de novembro. Gente, o Papa Romeo Serra Golfiosca, mantém o farol aguardando. Manterá o farol Serra Golfiosca. Eco Índia Novembro, autorizado pouso, pista no 7, vento 200 graus, 099. Papa Romeo Serra Golf Oscar, autorizado circuito pela direita, aguardando para girar a base. Para girar. Serra Golf Oscar, escutou o som? A torre? Afirmo, circuito pela direita, autorizando, aguardando para girar a base o Serra Golf Oscar. Luna 620, autorizado decolar, pistona 0, vento 200 graus, 089. Colágio, 620. Eco Índia November no solo 38, autorizado backtrack, libere na taxiway Quebec, aguardando instruções. Fiosca, autorizado base, reporte final no 7. Autorizado base, reporte final do no 7, certo. Luna 620, decolado 39, chame agora o controle, 120, decimal 8. 308, bom. Subavia, confirmando, contato radar na decolagem, subavia, saída Puca, transição Aru, para nível de voo 370. 370, via, 620. Confiosca autorizado, toque remetida, pista no 7, vento 190 graus, 089. Eco Índia Novembro autorizado ingresso, pistona 7, reporte livrando na taxiway Oscar. Somente no localizador, aguardando o glide. Gente, reporte foi ele, assistindo 6210. A presente para o farol de Itapuã, com curvas pela esquerda, aguardando instruções, informa o tráfego na final 1-0. Presente a proa do farol de Itapuã, com esperas pela esquerda, aguardando a autorização, se erra, golpe opção. Estabelecendo agora no IMS, eu chamei a 6-2-1-0. Chamei a 2-1-0, chamei Torre, no noite desse 195. Oceano 62, 1-0, informa o tráfego à direita, comprou do farol de Itapuã, o Charlie 150, mantendo o no meu pés, não interfere. Avistado, autorizado o pouso, pistão 0, vento 200 graus, 089. Salvador, o Thiago Oscar visual com tráfego agora às 3 horas. Papa Romeu, Sierra Golf Oscar, autorizado cruzamento do campo, retaguarda do tráfego, reporte para a Girabase da 17. Autorizada a retaguarda, reportará para a Girabase da 17, Sierra Golf Oscar. Boa tarde. Salvador, você é a Gofiosca, pronto para tirar a base, no 7. Serra Gofiosca, autorizado, toque arremetida, pistão no 7, vento 200 graus, 079. Autorizado, toque arremetida, na 1, no 7, Serra Gofiosca. Oceano 6210, no solo aos 44, libera a direita e chama o solo 121-9. O 1620, chame centro Recife, frequência no 25-45, contando no 26-85. 25-85, lá. A Golf Oscar tocou e arremeteu aos 4.6, autorizado o circuito pela direita, reporte girando base no 7. Autorizado o circuito pela direita, reportará no base no 7, se é a Golf Oscar. Torre Salvador, C3145, pontos de espera no 0 próximo. 3145, autorizado a alinhar e decolar, pista 10, vento 200 graus, 099. Autorizado a alinhar e decolar 10, C3145. Cego Fiosca, pronto para tirar a base no 7. Cego Fiosca, autorizado base, reporte final. Reporte na final, Cego Fiosca. Torre, só para informação, Cego Fiosca para pouso completo. Tiago Fiosca, ciente, reporte final. Reporte na final, Tiago Fiosca. Está 3145, decolado aos 48, chame agora o controle, 120, decimal 8. Está 3145. Romeu Serra Golf Oscar, autorizado pouso, pista 17, vento 200 graus, 109. Autorizado pouso, 17, Serra Golf Oscar. Autorizado 340. Via São Rono, transição tóxico 340, 3145. Alia Tower, go 1169er, hold short 10, ready for takeoff. Seu sentido projeção, vai evitá-la? Bet, reporte no término de desvio, tá 3145, autorizado de desvio. Tá 3145. Pula quantas milhas? Tá 3145. Não, 215 por 20 milhas, senhor. Gente, após desvios, condições de manter salvo ou ultrapassa salvo? Não tem condições. Gente, então após salvo, após salvo, a lenda. Após salvo, lenda, até 3145. 1169, accredited takeoff, runway 10, windy 200 degree, 109 knots. Clear takeoff, 10, 1169. Controle T3, 145. Pro 200, senhor da presente, por mais 230 milhas. Ciente, após desvios, direto Leda. Após desvio na Pro de Leda, T3, 145. Go 1169 airborne at 52, Salvador departure 120.8. Go 120.8, go 11. Go Papa Romeo Cervo Kiosca, livrou a 17. Cervo Kiosca, ciente, boa tarde. Boa tarde. Climb via Sambo 1 departure, transition Motiva 2, flight level 360. Climb via Sambo 1 and Motiva, flight level 360, go 1169. Oito meia nove na escuta do controle, Salvador. Salvador, 8-6-9, informação Romeu. Boa noite, 8-6-9, acione a identificação, desça para nível 050 via chegada Bonfim. 050 via Bonfim, 8-6-9. Go 1169 and request flying Motiva position to avoid weather. Go 1169 to avoid your weather conditions. Could you fly Leda position? No, sir. Leda is where the CDR stays. Roger. Clear Motiva position. Yes, to fly Motiva. Thank you very much. Trezano 45, autorizado direto do Acme. Trezano 45. 1169 after deviation, clear Matva position. Okay, after deviation, flying Matva, 1169. Salvador, boa tarde, hotel 3894, informação Romeu, cruzando 180 para 150. Hotel 3894, acione a identificação, essa via chegada a Bombé de Uno para nível 060. Ok, via Bombé de Uno para 060, hotel 3894, pode voar direto ao Itaque? Confirmo, irá efetuar desvio por formação meteorológica? Não, negativo. Entende, mantém a via chegada, o TAN 3894. TAN 3194, confirmando, TAN 3145, chama centro Recife, frequência 125 decimal 1, alterna 128 decimal 35. 169, chama-se Go 1169, call Recife Center on frequency 125.1, the alternate is 128.35. Go 1169, call Recife Center 121 or 1835. Good day. TAN 3894, reduza para 250 mais. TAN 1869, confirma o indicado? 250. Sete. 869, desça via para o nível de voos. Confirmando, desça via para 2010, hoje estou ótimo, então 095, autorizado, final do procedimento LS X-Ray, reporte estabilizado. Via 2000, reporte estabilizado X-Ray, com V15, com 3894, desça para nível de voo 050. 169, confirme a velocidade indicada. 250 permanece. Retorna logo. 3894, confirma a velocidade indicada. Bom, sendo 2, 09. Entende. Bruno 166, chamou o controle? Salvador, Gol 1166, ciente da informação, Gol 1166, sendo identificação, dessa via chegada a Bomed 1 para nível de voo 060. Que é o 060 na Bomed 1. Esquerda, aproximadamente uns 10 graus de esquerda. É o Gol 166? Afirmo. Gente, autorizado desvios, após desvios, autorizado direto e TAP. Após desvio, direto e TAP. 66. Meia. 3894, reduza para 220 mais. Redução 400. No 869, confirma a velocidade indicada? De acordo com a carta, pelo 209. Se quiser, pode viajar direto para a Serra. Negativo, mantenha 2009. Condição de manter essa velocidade até após Duna? Relativo. Bem, chegou no 869 e reporta estabilizado no curso localizador. Na reporta estabilizado. É 3894, desça via para 3.000 pés, hoje estou altímetro no 0 no 5. Autorizado final do procedimento LS-X-Ray, reposto estabilizado. Aeronave que precede, um Boeing 737 da Gol, mantendo 185 nós de ground speed, a 1 milha de duna. Desta padrão 5, 15, DSP, extensão do tráfego da Gol, 3294. Tá 1869, chame Torre, 1-8 decimal 95. Setor 95. Para 3894, desça para 2000 pés. Ajuste do altímetro no 015. Reporte estabilizado no curso localizador. Autorizado sinal do procedimento LS X-Ray. Aeronave precede agora passando Simbra com 170 nós de ground speed. Autorizou 2000 pés. Reporte estabilizado no LS X-Ray da 90. Centro tráfego ground speed. 3294. Uno 869, quem negar 10, 15 confirme, já avisou com o campo? Negativo. Reporte de desalvo, 1869. Boa tarde. Torre Salvador, muito boa noite, azul 6909, ponto de espera dando 0, com possibilidade de decolagem imediata. Azul 6909, mantenha o ponto de espera. Vai, mantenha o ponto de espera. Pessoal, 869. 1869, avistado, autorizado pouso, pistão a zero, vento 200 graus, 079. Repouso, 1-0, vou 1869. Ininteligível. Cheque equipamento de rádio e retorne a transmissão. O 6919 é autorizado a alinhar e manter a pistão 1-0. Ali mantém o número A 1-0, 6919. Localizador 3894. 3894, chame Torre Salvador em 18 decimal 95. 295. Patrulha 09, prossiga. 919, autorizado decolar, pistão no zero, vento no máximo 0 graus, 099. Livre decolagem no zero, 099. Manda para Papatango Fox, Papá November. Ciente, confirma a radial distância de Salvador. Está próximo a Praia do Forte. Torres, a 3294, Papo de Serra. 3294, QNH 1015, reporte visual com o campo. Reportará, a 3294, Meritinho. Atenção, Mega, divulgo visuais, reporte 5 minutos fora, o Patrulha 09. 079. Azul 6909, decolado Azul 12, chame agora o controle, 120, decimal 8. 120, Azul 6909. E a distância é 30 milhas, confirma. Salvador Azul 6909, cruzando 2000 pés. Contato radar na decolagem, suba via, saída São Paulo, transição mótica para nível de voo 320. 320 subindo, está em condições visuais, pode curvar aqui à direita a produção, voo? Suba via, o voo 6909. Sim, senhor. Via 09, confirma o destino. Tem o tipo da aeronave, do equipamento? Solo 14, libera a direita via Foxtrot, chama o solo 121 decimal 9. Solo 21 nota, Foxtrot 324. Gente, stand-by, normal, identifique, patrulha 09. Confirma estacionado 2000. 43, ciente. Ainda não recebo o modo Charlie nem o modo alvo. Acione standby normal e identifique o 4309. Salvador Azul, 6909, desvio à esquerda para o Uno 70 para as informações da região de Istambul. Uno 70, ciente, confirmando após desvios autorizados direto Lira. Tem condições de valida após desvio? Após desvio, sim. A formação está na região de Istambul. Ciente, após desvio direto Lira, 170 radial. Ciente, passando radial 170 após Lira. Controle, então, 3. 3367, acione a identificação. Essa via chegada a Bonf para nível de voo 050. Via 050, TAN 3367. 3367, se considere restrições de velocidade em bonf e em pelo. Mantendo high speed durante a descida em bonf e pelo, 3367. O nome é 45, aceno a identificação, dessa via chegada a Bonf para nível de voo 060. O nome é 66, reporte FUI LS. 66, interceptor, FUI LS, 1M. O nome 66, chame torre, 198 decimal 95. 295, seu bom dia. Gol 1966, passando do na final da 1-0. Gol 1966, QNH 1-0, no 5, reporte visual com campo. Reporte para visual. Gente, ainda não recebo nenhum modo Charlie, nenhum modo Alpha. Confirma, está acionado o código 0142, 43, confirma? Só no código 0143, aí após, coloque modo stand-by, normal e identifique, por gentileza, o 4309. O 309 mantém a altitude de tráfego no 1510, só ajustar o altímetro no 015. Acionou o código 0143. Primário aqui. Por gentileza, faça um cheque no equipamento. Recebendo o alvo primário radial 350 a 20 milhas de Salvador. Autorizado pouso, pistão no zero, vento 190 graus, 109. Livre pouso, pistão no zero, ou 1166. Estamos mantendo no 1500 pés, 4309. Gente, mantenha 1500 pés. Telefone de baixo. É Portugal 022, maintain position. Setting position at Portugal 022. Gente, agora eu recebo acionado 2000, contato radar 18 milhas norte de Salvador, radial 350, vou na proa do SEASA, reporte visual com campo, informe que agora operação instrumento, 1 número 10, 7 mil de visibilidade. É Portugal 02, clear the lineup and wait, runway 10. Clear lineup and wait, runway 10, é Portugal 022. Gol 1166 no solo 21, libere à direita, chame o solo 121 decimal 9. Solo 21 decimal 9, gol 1166. 09, confirmando 01 no meio acionado. Gente, agora eu recebo, patrulha 09, no 1200 pés, com 90 de graus. Se considere restrições de velocidade bomb e empedo, dessa via para 2.000 pés, só ajustou o time então, no 0 no 5. Empresário final do procedimento elétrico foi reposto estabilizado. Ok, desce via, mantendo o perfil vertical, considerar a velocidade da 3.367. Portugal 02, clear takeoff runway 10 wind 200 degree 109. Takeoff runway 10, Portugal 02. 45, reduza para 250 mais indicado. 250, reduz. 919, chame centro Recife, frequência 125.1, notando no 28.35. 251-2835, azul 699. Airborne at 24, Sabado Departure 120.8. 120.8, Portugal 022, bye-bye. Portugal 022 Heavy Airborne, passing 1000. Portugal 022 Heavy, radar contact on departure, climb via Momo departure, D-loop transition to flight level 370. Momo departure, D-loop transition, flight level 370, Portugal 022 Heavy.